famílias nacionais. Olhos que enxergam o caminho da paz. Numa terra de gigantes, mentes brilhantes de uma batalha do desconhecido. Travam nas arenas, vencendo e sendo vencido. Hoje, perdemos a luta, mas não a guerra. Brasil, Brasil, planeta Terra, Terra, Terra. Começa, quem é militante, não siga nessa. Rap nacional, relato sério pra quem se interessa. Tamo com pressa, pois não cessa a nossa busca de soluções para o problema que tanto assusta e causa desigualdade, guerra, frio e fome. Chamam de sistema, mas sabemos tem um outro nome. Eu não traduzo e só acuso, porque Jesus é o juiz. Inquérito com conteúdo. Você precisa usar óculos pra ver esses tentáculos. Enxergue, escute a base e o diálogo da rua. Aquecendo nossas turbinas, metáforas miradas pra virar bolante. Mina produtora de cabeça, soca sem inteligência. Não saber qual é a causa e sofrer com a consequência. É o que eles querem. O ferro fere, será ferido pelos raps que se inserem no nosso ouvido. Hey, não sou nem quero, mas sou seu filho. Portanto, se te disserem que o seu brilho é momentâneo, não acredite, porque Deus não é mito. É instantâneo, ao mesmo tempo eterno e infinito. E isso eu sinto desde o início. Faço campanha e não comício. Pedindo a paz, pedindo amor e combatendo o vício. Seja de crack, cachaça, farinha ou televisão. Revolução contra a alienação. Olhos negligentes demonstram alienação. Olhos com compaixão expressam revolução. Olhos de máquinas conduzem a guerra. Máquinas de olhos fazem as cédulas. Olhos de ternos transitam pela terra. Olhos de havaianas caminham pelas vielas. Olhos do condomínio protegidos pela cerca. Olhos nordestinos morrendo pela seca. Olhos dos cortiços são levados pela chuva. Olhos dos índios que nas ervas buscam curas. Olhos desfilam sobre a passarela. Cada olho é uma história, cada história é uma conversa. Olhos abertos da guerreira e do guerreiro. Olhos lavados pelo sangue do cordeiro. Olhos na missa de sétimo dia sentem saudade. Misericórdia. Nossos olhos, irmão, são da liberdade. Os olhos dos guerreiros não se fecham jamais.